curiosamente hoje faz 7 meses que aconteceu o incêndio de 15 de outubro. Fala-nos um bocadinho dos seus prejuízos. Quais são os maiores prejuízos deste 15 de outubro? Muito bom dia. Realmente passam 7 meses e ainda nada foi feito. Não houve ajudas absolutamente nenhumas. Portanto, eu não tive ajudas absolutamente nenhumas, assim como a maior parte dos agricultores, que são verdadeiramente agricultores, ainda não tiveram ajudas. Fizemos candidaturas, mas está tudo parado. As candidaturas foram aceitas por valores ridículos, portanto, não é possível fazermos nada com os valores que nos foram atribuídos. Eu tive um prejuízo no olival, foram cerca de 30 hectares, também a parte de olival adulto. Olival aqui adulto. Só em Oliveira ou noutros concelhos? A nível de olival, só no concelho de Oliveira do Hospital. Portanto, eu calculo que o prejuízo no olival tenha rondado os 300 mil euros. A nível florestal, as percas são muito maiores, portanto, tive um prejuízo à volta de 1 milhão de euros. E agora, falando um pouco daquela exposição que ali está, como é que lhe ocorreu esta iniciativa? Aquilo era para ser um bocadinho maior, portanto o objetivo era fazer em primeiro lugar, para não ninguém se esquecer do que aconteceu. Era também um tributo às vítimas mortais e a toda a gente que sofreu o que nós sofremos aqui nesta região. E, portanto, deveriam ser 49 peças daquelas, mas não consegui trabalhar tanto. Para quem não estiver a ouvir, aquilo trata-se da parte de uma oliveira, da parte... Sim, efetivamente, aquilo são as oliveiras, é a forma como as oliveiras ficaram depois da passagem do fogo. E, portanto, não ambiciona ser nenhuma obra de arte, mas é para despertar consciências e para que toda a gente perceba que a situação é dramática e a situação é esta. E o porquê daqueles nomes que ali estão escritos? Há relatórios, e os relatórios são perfeitamente claros de quem é a culpa do acidente e de toda esta tragédia. Em primeiro lugar, a ministra da Administração Interna, a ex-ministra, toda a gente assistiu em direto à figura que a senhora fez. A senhora descontrolou-se completamente, a senhora só chorava, andava abraçada, não foi capaz de liderar uma equipa para que a tragédia, e neste caso a primeira seria em Pedrógão, e portanto ela deveria ter dado um murro na mesa: isto é para apagar, vamos apagar isto já. E portanto ela foi incompetente, foi frágil, foi ridícula. Em relação aos outros dois, portanto, aparecem ali como as pessoas que vão e que pretendem manter a situação da mesma forma, portanto, que são as pessoas que pretendem que não se faça absolutamente nada, que é o ministro da Agricultura, Capoulos dos Santos, e inexplicavelmente Assunção Cristas, porque está, como toda a gente já percebeu, apenas preocupada com Pedrógão. Ainda bem que está preocupada com Pedrógão, mas este incêndio aqui foi centenas de vezes maior do que Pedrógão. E como é que tem estado a reagir a esta tragédia? Já voltou a exercer a sua profissão? Como é que está o ponto da situação? Eu estou a vender património para conseguir aguentar o barco. Portanto, a situação... Daqui a quanto tempo é que acha que conseguirá voltar e a produzir a quantidade que produzia? Daqui a 50 anos eu estarei a produzir aquilo que eu produzi agora.